tranca style. Ha, São Paulo City. A madrugada é quente. 2 horas da manhã. Vai se segurando. Qua, perva daninha, bebendo serva na rinha. E erva daninha, passar na Augusta, minas me gusta, alguns da busca, nós chapão de fusca, várias taca na cara, só por no nome, várias passa em cara, encara, mó bunda enorme, várias deixa de cara, de moto some, é várias que escancara, e os coroa dorme, é claro, tem as firmeza, é raro, mas com certeza, flago, com destreza, trago elas pra mesa, o faro é com proeza, a fábrica é de fumaça, um trago na holandesa, as ghetto fica de graça, tem nada de graça, mas nós é merecido. E após, cola outro climatizador. Que eu tô de lupa vermelha em meio a essa Babilônia. Marihuana na grelha é o nome da minha colônia. Uns no isque, mix com energético. Uns chapios no rolezinho mais frenético. Um trisque, enrolei o meu bigode. Eu sei bem o que elas querem, só que hoje o pai não pode. Na noite tá ligado, dois pra se perder. Tá regado de maldade pro cê se envolver. Várias querendo malote, sair de XD. Tem que ser mente pensante pra tirar um lazer. Na noite tá ligado, dois pra se perder. Tá regado de maldade pro cê se envolver. Várias querendo uma loja, sai de XD. Tem que ser mente pensante pra tirar um lazer. Bêbado maluco estilo Johnny Walker. Vendo os balão dando ré sem moonwalker. Rastreando lanche na madruga tipo stalker. Touch the sky, look skywalker. Lissergia sem destino como se nada fosse. Nossa, nossa, nossa, dropou outro doce. Clique pose pras fotos no Instagram. Pique sem cash, ela conquista umas gramas. Fake trash, mas o importante é ter fã. E o endereço fi, são várias camas. Soco na cara, tipo MMA. Louco pra água. MDMA, top do rolê. Sim, top de sintético, queixo de bambolê. Ela quicando é poético, ganjamento pesado. Talento pro pecado, armamento pegado. E o momento é chegado. Mescalina, mesma mina, messalina. Mais salinas e... Sacina, adrenalina, anfetamina, fetamina, tira fina, mas não desafina. Sem piada, não dá nada, camarada, é noitada, tá lagada. No hi-fi, de virada, madrugada, revirada, na calada, faz calada. Bye, bye. Na noite tá ligado, dois pra se perder. Tá regado de maldade pro cê se envolver. Várias querendo uma lote, sair de XD. Tem que ser mente pensante pra tirar um lazer. Na noite tá ligado, dois pra se perder. Tá regado de maldade pro cê se envolver. Várias querendo uma lote, sair de XD. Tem que ser mente pensante pra tirar um lazer.